ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Ouvindo um Presente Antigo. E eu estou com este gajo todo por um motivo muito simples, porque a edição desta sexta-feira, 18 de julho de 2014, vai ser assim mais pequena em termos de conversa, maior em termos de músicas e sempre num ritmo dançável. Abrem a edição de hoje com Dancing Queen, depois Alice Bridge com I Love the Nightlife. E por fim, os Average Wheat Band com a música Pick Up Pieces. São as próximas três, próximas e primeiras, desta edição do nosso programa que se intitula Ouvindo um Presente Antigo e que hoje se dedica apenas e só à dance music categoria. Vamos lá, dançar então ao som dos anos 80. Vem a música ABBA, por acaso é de 75, com Dancing Queen. Please don't talk about sweet love. Please don't talk about Isto é bom, começar uma emissão a dizer vamos lançar a som dos anos 80 com uma música de 75. Mas pronto, Average Meat Band trazeram as pick-up pieces e esta sim é anos 80. Vamos seguindo com mais temas. Bee Gees com Staying Alive, quem é que não se lembra dela? Grande música esta, é daquelas que dispensa apresentações. Staying Alive, logo depois Carl Carlton com She's a Bad Mama Jamma, e logo depois Village People com a música YMCA. Grande clássico este. Vamos ouvir, são as próximas três edições de hoje do nosso Ouvindo um Presente Antigo. Até já! fashion. She's got a figure that's shown of great attention. She's poetry in motion, a beautiful sight to see. I get so excited viewing her anatomy. She's built, she's tall, she's packed. Canal 1. pronto, ouvinte, chegamos ao final do nosso programinha. É verdade, chegamos ao final do nosso programinha. Vamos despedir com três temas e um... Sim, três temas. Vamos ficar com Silver Convention, Get Up and Boogie, é como se chama esta primeira música. Logo depois, tempo para ouvir Born to be Alive, de Patrick Hernandez. E por fim, Super Freak, de Rick James. Para os ouvintes que gostam de dançar, dançar, dançar, dançar, então vamos à música e eu espero sinceramente que gostem das músicas que preparei para vocês. Ou da estação musical. Foi um gosto estar convosco. Para a semana, há mais. Até lá! Did it. Canal 1. Never. of us. So-